Aquilo deve ser meu contador agora, 1208, por favor. Bom dia, senhor. Bom dia, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, bom dia. Suba e mantenha 090, saída lotar, vigilância. Kilo Delta. Localizador Gol 995. Gol 995, complete final ILS, chame a torre 11895. Completando com a torre agora de 295, Gol 995. Fala cruzado 055, propõe modificar e acender ao 075, Vitor Kilo Delta. Ok, plano modificado aos 35, suba e mantém o 075 visual. Confirme a radial ideal de saída para o destino. 0118. A gente mantém inicialmente a proa de lotar, aguardando para prosseguir direto, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta, na proa de lotar. 1804, autorizado, final ILS, informe localizador. É, localizador, 1804. Federal 9970, chegada a Mari, desça e mantenha 050, vigilante. Em 597, desça e mantenha 2000, ajuste no 018, livre LS, informe localizador. 2000 pés, 1018, autorizado ILS, reporte estabilizado, 3597. Em si, redução para aproximação. Reduzindo, 1804. Bom dia, Salvador. Bom dia, 1807. Marca o 890 para 1960. Informação, 897, bom dia. Desça e mantenha nível de voo 080 na chegada Bonfim. Sete correção, continue descida para o 0620. 060, vou no 897. Vou no 804, 2 milhas para o externo, complete final ILS, torre 11895. 1895, 804. Alto, órgão 804, uma milha de Índia Serra, baixo travado. Zero Paraguai, está livre, 120 graus, nós. Tente, aguardando, pista livre, com 804. Tente, 15, reduz a velocidade, 210 nós, livre descida até 3.000, ajuste 1.018. Tente, 210, desce até 3.000, 1.018. Bruno 995, Solas 40, Taxi Via Alfa, Juliette, Portão 3. Pouso 04, pista no zero livre, pouso autorizado. Livre pouso, 1804. Continue descida para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, conforme localizador, redução para 170 nós, vai seguir a banda da TAM 7 milhas à frente. Alternativa reduzida 170, desce 2.000, 1.002, autorizado LS. Sideral 9970, redução para 2.100 nós, número 4 na aproximação. No localizador, o TAM 35 no 7, 35 no 7, passa a Duna, complete final ILS, chame a torre 118.95. 118.95 e completa, TAM 35 no 7, bom dia, até daqui a pouco. Bom dia. Vitor Kilo Delta autorizado, vai direto, assim que possível, informe chamada de pouso. Autorizado direto, chamada de pouso 0905, Vitor Kilo Delta. Copiado. Trau 9970, continue descida para 4.000 pés, ajuste 10 no 8, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 0 no 5, limite localizador. Sim, curva da esquerda, proa 0 no 5, limite localizador, descendo para 4.000. Ou 1607, continue descida para 2.000, ajuste 10 no 8. Cancelada a restrição e pelo. CF 2018, cancelada a restrição e pelo. Gol no 897, desse mantenha 050, redução 2109. 2109, descendo para o 050, gol no 897. a uma milha do Índia Serra, baixou, travou, campo à vista. Bom dia, TAM 35 no 7, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 9 nós. Pouso autorizado no 0, o TAM 35 no 7. Voo no 795, complete final ILS, chame a torre, 118.95. 18? 18.95. 95, obrigado, Matheus. Voo no 607, curva à esquerda para o localizador, na proa 1.60, informe estabilizado. Esquerda 1.60, informe estabilizado. Voo no 607. Salvador, bom dia, Tantra 171, informação ECO, autorização Guarulhos. 9970 para o localizador, curva à direita na proa 070, informe estabilizado, desse mantém a 2000. 70 para 2000, curva à direita na proa 070, informe estabilizado. Estamos com 8 nós, aguarde para sair. Ok, aguardando. Complete final ILS, redução para 1709, aguarde transferência. Aguardando. 897, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 230. Vê se mantém a 3000, ajuste 1018. Descendo para 3000, esquerda 230, voo direita, voo 230, voo 8897. Info no 7, Solos 47, libera direita, taxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, pro portão 4, está livrando a direita, o TAM 35 no 7. No 7 no 5, pistão no 0, livre, pouso autorizado. Livre, pouso, igual no 7 no 5. Gol no 607. 607, complete final ILS, chame a torre 1895. 1895. Geral 9970, completa a redução para aproximação, torre 11895. 1895, uma vez. Gol no 897, redução 1709. 1709, gol no 897. Bom, Aquilão. Qual é a IN Abrasca. Só coisa boa. Esquerda, limite localizador, voo no 895. Salvador é o gol 1607, passando Simbra, Drive Africa. Gol 1705, solo 49, bandeira direita, ataque civil Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 0-2. Gol 1607, vento 120 graus, 10 nós, o trem embaixado e travado. Afirmo, trem embaixado e checado. Estão no zero livre, pouso autorizado, na média, estão no 607. 607, tem livre pouso. Zona 71, cópia. Prossiga. Controle 120.8, transponder 5122. Patango Vitor Kilo Delta, mantém 075, chame o centro na frequência 12685, altera 2545. 897, complete final ILS, chame a torre 11895, redução para aproximação. Reduzindo para aproximação, 11895, voo no Salvador, é, o Oceané 6211, teria a saída prevista para o Galeão? Bom dia, Oceané, será o Dael. Dael, obrigado. T07, solo 53, libera direita, taxi de Alfa, Juliette, Portão da Música. Aproximando da Federal 990, embaixo agora. 120 com 8, pouso autorizado, Federal. Oi, Salvador, bom dia, gol no 897, a 1 milha de Índia Terra. Bom dia no 897, número 2 para pouso, aguarde pista livre, 100 graus, 89. aguardando pista livre, Gol no 897. Chame por gentileza no 219 para copiar. 219? Bom dia, Tan 3153, seção nível 050, chegada a Bonfim. 050, perdida a Bonfim. Bom, meu Índia Tango Eco, Salvador para Serra Novembro e Yankee Tango, 080, plana Yankee, a 40 milhas de Salvador, Castelha, prossegue o visual no 085. Decolador 17, primeira curva direita, prefira sair da Raboa após direto, destino 51, no 5 no transponde, o controle operando 20.8, Papa Romeu, Índia Tango Eco. Decolagem 17, primeira curva direita, prefira sair da Arboa após direto destino, 51 no 51 transponder, o controle 120.8, Papão Meu, Índia Tango Eco. Arboa, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Autorizado, Gol no 897. Beleza. Irmão. O perfil de saída é copiado. Sim, pátio 5, o PLB. Ciente para o táxi amador, 18.95, o Papa Romeu Índia, Tango Eco. Rodor 3171, Kate, meia dúzia, pushback acionamento. Tá 3171, coordenação equipe de solo, após o 737-800 Gol passa na cauda, está livre, meia dúzia. Beleza, pode 737 autorizado, chamar a táxi 3171. Sideral 9970 está livre até o PA3 via taxiway Alfa e Kilo. Alfa e Kilo para o PA3, Sideral 9970. Salvador, bom dia. Web 5808, informação Eco. Brasília 360, informação em curso a Fox, agora de cópia. Empresa Pro de Duna, Brutá 3153. Confirme. Pro de Duna. Autorizado 3153. 3153, Duna. Alô, voo 1897, de Duna, Fox. Boa noite, 97, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi 6, Juliette. Alfa, reportará a cidade de Juliette, no 897. O objeto 5808, pronto, cópia? Pronto, cópia. O objeto 5808, Salvador, Brasília, autorizado nível de voo 360, via UP Zulu, no 7. Decola da pista no 0, primeira curva direita, terceira saída, Arbó. Após voo Elefa, 5131 no transponder, o controle 120.8, 5808 da web. Aprovado, Salvador, Brasília, 360, Apesul 17, decola da 10 direita, Arbora Elefa, 5131 no transponder, 1208, é o controle web 5808. Correto, cotejamento, reporte quando pronto, Webjet 5808. 7, resposta pronta no 5808. Gol 897, táxi lento, mantém a posição antes do táxi Juliette. Previsto é o portão 612, está sendo desocupado no exato momento. Mantém antes da Juliette na alta, gol 897. Desça para 2.000 pés, o ajuste é 10018. A Progiduna está livre LS e aposta brisada. 102.000 no 098, na proa de zona, reportará estabilizado para 3153. Bom dia, 6570. Desça até o nível de voo 050, a chegada é Mari. Autorizado e TAP. Um minutinho, meu copo. Tango Eco, autorizado o ingresso, chama ele pronto. Autorizado, Sierra November Alpha Uniforme, no meu pé, velho corredor forte, curva à esquerda após a decolagem. 0260 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Decolagem da 97, construir pátio e PLB. Pátio 4, entendi 2 a bordo. Acionamento táxi decolagem, agora é 14-118-95. Afirmo, chame para o táxi 14-118-95. Para o táxi 3171-146 a bordo, 3h45, eu saio com o fim.